Salve, salve, pessoal, aqui é o Alan Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. O vídeo de hoje vai ser curto, só quero abordar com os senhores, né, o tema Body Positivity, né, dessas propagandas que passam na TV, principalmente aqui no Brasil, né, recentemente ficou muito comum nos últimos anos, de que achar mulher gorda bonita é algo normal, né, é algo aceitável, principalmente no Bostil, né. Pessoal, isso não cola no Bostil, essa agenda. Como também não cola na gringa, né? Só que tem uma questão. O homem brasileiro, ele tá disposto a assumir uma gorda americana. Tá ligado? O homem americano, ele não tá disposto a assumir uma gorda americana e muito menos uma gorda latrina bostileira. E por que o homem brasileiro, ele assumiria uma gorda americana? Eu mesmo, eu assumiria uma gorda americana fácil. Por quê? Porque ela tem um passaporte dela. O passaporte dela, americano, tem valor para mim. Ele me abre oportunidade, ele abre uma porta para mim de eu conquistar coisas materiais, né? E também sociais, né? Você tem uma ascensão social em um país, né? Que mesmo que esteja em decadência, ainda vale a pena emigrar, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem menos regulamentações e burocracias que o Bostil, você tem um mercado mais livre, né, e menos estatista que o mercado bostileiro, você tem um maior poder de compra. É muito mais fácil para uma gorda americana conseguir arrumar um brasileirinho padrãozinho, porque ela tem um passaporte dela que pode abrir oportunidades, né, de negócio para esse brasileiro. Do que uma bostileira que não tem nada a oferecer. A mulher bostileira, pessoal, ela não tem absolutamente nada a oferecer para o homem gringo. Nada, absolutamente nada a oferecer para o homem gringo, tá? Principalmente a mulher gorda brasileira. Ela tem o que oferecer? Nada. Já a mulher gorda americana, ela tem algo a oferecer. Ela tem o que botar à mesa. Um passaporte, uma cidadania, tá ligado? E por que eu tô abordando isso com os senhores? Recentemente eu tava conversando com um colega e ele tava falando, né, de um primo dele, né? E esse primo dele acabou indo morar nos Estados Unidos, né? E foi, se eu não me engano, morar em Utah, né? Que é um estado lá que fica bem próximo de Nevada, né? E esse estado ele é conhecido pela grande população, né, majoritária de Mormons, né? Que é LDS, Last Day Saints. E ele foi morar lá, né? Foi trabalhar, se não me engano, em Salt Lake City, acho que é o nome da cidade. Trabalhou lá. Ficou lá nos Estados Unidos por 8 meses trabalhando nesse negócio. Nesse período de 8 meses em Salt Lake City, ele em construção civil, tá, pessoal? Ele conheceu uma. Foi ficar nesse bagulho de mórmon, né? E ele conheceu uma americana. Ela é no padrão dessa Steph aí, ó, dessa Stephanie Baby 333, estão vendo aí na foto, que é uma influencer do TikTok, é irlandesa, né, plus size, do padrão dela, só um pouquinho mais gorda, mas assim, do padrão dela. Ela gostou dele, ele tem a minha idade, ele é de 95, né, tem 28 anos, ele já fez 28 anos. A americana em questão, ela tem acho que é 33 anos. Gostou dele, ele gostou dela, né? Ele não é um cara assim, pessoal, bonito não, tá? Ele é um 6/10, bem arrumadinho, sabe? Um cara normal, um bustier normal como eu, tá ligado? E ela gostou dele, e ele gostou dela, ele falou, pensou duas vezes, botou filho nela, ela abriu as pernas pra ele e ele foi lá e afundou. Foi balls deep e acabou, irmão. Leitou ela, e ela tá, engravidou, né? Isso faz um tempinho já. Acho que a criança vai nascer talvez em fevereiro, março, a criança vai nascer. E é gêmeos, tá? É, se não me engano, duas meninas. Olha aí, gêmeas, duas meninas. Brasileiro normal. E ele, quando foi morar nos Estados Unidos, ele foi morar o quê? Ele foi lá junto com a namoradinha dele, bostileira. Nem não, pessoal, bonitinha, bonitinha, mas pro padrão americano, ela é uma norme. Aqui no Brasil, ela é uma top. Tipo, ela se parece muito com aquela guria que teve um caso com aquele amigo do Danilo Gentili, que eu esqueci o nome dele, que o nome dele acho que é Léo alguma coisa. Léo Lins, que que ele namorou uma menina chamada, acho que é Aline Mineiro, se não me engano, parece com ela. Eu não acho bonita essa mulher, pessoal. Pra mim é uma 5/10, chorando, tá ligado? Se o meu padrão é elevado. Ela pra mim é uma normal. Lá nos Estados Unidos ela é super normal. Aqui no Brasil, como é um país que tem a questão do plano Calerj e tudo isso, aqui ele é top, né? Aqui ela é uma 10/10. Nos Estados Unidos ela é uma 5/10, tá ligado? Principalmente no estado de Utah, que teve muita influência dinamarquesa, irlandesa e alemã. Então as mulheres é muito gata mesmo. E você pode ver, essa gordinha aí, ó, é comestível, pessoal. Comestível. As gordinhas de lá é gostosa, dos países da gringa. As gordinhas daqui é tudo derrubada, tá ligado? E esse primo aí desse meu colega, ele trabalhou por muito tempo, pessoal, numa cidade de São Paulo chamada Franca. Essa cidade de Franca, aqui em São Paulo, é muito conhecida pela produção de sapatos masculinos, tá ligado? E ele trabalhou em umas duas empresas de calçado nessa região por uns 4, 5 anos. Então ele tem experiência na área. O que ele fez? Começou a própria empresa de calçados masculino lá em Utah. A própria empresa de calçado. Hoje ele já está produzindo, pessoal, 200 calçados por dia masculino. Ele começou agora a produzir aquelas botas Chelsea, tá ligado? Que os americanos adoram, aquelas botas de cowboy. O símbolo da fashion, pessoal, dos Estados Unidos, os três símbolos fashion é a calça jeans, com certeza a calça jeans, a camiseta flanel, aquelas camisetas flanela, tá ligado? Com preto e vermelho, e a bota Chelsea. São os três símbolos da moda americana. Isso tem no guarda-roupa de todo americano, tá ligado? Aqui no Brasil, eles chamam de essas botas, jeca tatu, né? É coisa de caipira. Nos Estados Unidos, essas botas Chelsea, pessoal, tem bota que chega a custar $2,000-3,000 e o americano paga. Aquela Yves Saint Laurent bota o preço das botas Chelsea lá em cima e eles vendem essas botas Chelsea por $3,000-4,000, tá ligado? Tem uma empresa americana em Los Angeles chamada Ouro Los Angeles. Eles fazem umas botas Chelsea, pessoal, lindíssima. Ele tá produzindo bota desse nível e tá ganhando dinheiro lá. A gringa tá super orgulhosa, ajudou ele no negócio, crescer. Ele tem um apoio fodido da comunidade mormon, que ajuda, né? Só os mormons, pessoal, são igual judeu. Eles ajudam uns aos outros a crescer, tá ligado? E ele fez super bem. Pegou, chutou a bostileira, porque a bostileira, pessoal, não pensa duas vezes em chutar a bunda do bostileiro e trocar para um americano fudido, né? No caso aí, a bostileira, né, quando ela vai para os Estados Unidos com um brasileiro e troca o brasileiro para um americano, ela troca por um americano que tá abaixo do brasileiro, tipo aqui no Brasil, tá ligado? É um americano fudido, um americano working class citizen, normal, sem blue collar job, sabe? Sempre um americano fudidaço. Já os brasileiros, quando vai pegar uma americana, ele pega uma americana boa de vida, que nessa mina aí, a família dela é boa, o cara falou assim, ela não é de família pobre, não, ela é de família de classe média. É, você fazer isso, se for gringa, pessoal, aparecer uma gringa aí pra você, a gringa gordinha querendo andar pra vocês, acima do peso, não tem essa não, pessoal, tem que tacar pica mesmo, tá ligado? Tacar pica, namora, anda de mão dada, porque ela tem alguma coisa a te oferecer. Agora, a brasileira, ela não tem nada a te oferecer. Você sendo gorda no Brasil, você não tem nada a oferecer pra mim. Você só é uma gorda. Você só tem me oferecer diabetes, pressão alta, tá ligado? E um monte de banha. Só isso. Então assim, pessoal, crie regras para a brasileira e quebre as regras para a gringa. Porque a gringa tem algo a te oferecer. A gringa pode te oferecer um green card, pode te oferecer um país mais estável, com um livre mercado, onde você pode criar riqueza, tá ligado? Você tem uma maior estabilidade política, estabilidade econômica, um maior acesso a crédito, com mais facilidade para você investir, empreender. Todos os fundos de investimento estão nesses países, não estão no Bostil, tá ligado? Você tem todo aquele fator do Made in America, um soft power que você pode utilizar ao seu favor, tá ligado? E você tem uma coisa mais importante, segurança. Eu sei que os Estados Unidos estão em decadência, mas ainda tem mais seguro. É mais seguro que o Bostil, principalmente o Utah. O Utah é super seguro. Quase 90% da população é caucasiana, tá ligado? Então, assim, mormons não fazem quase nada de ruim, tá ligado? E ele engravidou a gringa aí, ó. Daqui a pouco, quando os filhos nascerem, ele vai botar mais filhos, porque a média de filho por mormon é de 4 filhos. Uma mulher mormon tem em média 4 filhos, 4, 5, 6 filhos. Então, é só daí pra frente. Então, o bagulho é o seguinte, Não aceite mulher gorda bostileira. Gorda bostileira, não. Sabe, a mulher é gorda, é bostileira, é toda tatuada? Não. Agora apareceu uma gringa tatuada, feminista, cabelo azul, com tatuagem mal feita e franjinha. Assume na hora, anda de mão dada, porque assim, pessoal, fuja do bostil, coloque seu bem-estar, sua segurança e seu conforto em primeiro lugar. Até a próxima.